Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Estão a ouvir o 33º programa Secundário em Movimento, um programa da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Agradecemos a vossa preferência. Temos novamente reunida a equipa constituída pela Mónica Marques, Andreia Cândido, Ana Luísa Costa, Inês Garcia, Joana Campos e Mariana Turgal, que vão dar início às rubricas habituais. Vamos então saber os temas a abordar hoje pelas nossas locutoras. Mónica, hoje temos... Como sugestão de leitura, Para que serve a história, de Diogo Ramada Curto, e vou destacar a figura de um cientista coimbrense, Carlos Manuel Batista Fiolhais. Andreia, notícias do nosso mundo. Eu vou falar sobre a colocação do ensino superior português no ranking Universitas 21. Ana Luísa, vamos passear até? Até ao convento de Mafra, ou até Mafra no geral. E no cinema, vamos ver o Fundamentalista Relutante. Notícias de âmbito internacional. Hoje vou falar sobre uma ação coordenada pela ONU que apela contra o tráfico de pessoas. E a Joana, temos uma comédia para ver em casa que se chama... Horrible Bosses. Pronto, daquelas comédias à Joana Campos, já sabemos. E para sugestão musical, Mariana, temos... Metallica. Metallica. E podes já fazer a apresentação? Os Metallica são uma banda norte-americana de metal formada na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Os seus lançamentos incluem tempos rápidos, instrumentais e musicalidade agressiva. A banda foi formada em 1981, após James Hetfield responder a um anúncio que o baterista Lars Ulrich colocou no jornal local. Em 2013, a formação passou a consistir no guitarrista principal, Kirk Hammett, que juntou à banda em 1983, e no baixista Robert DeGio, membro desde 2003, bem como Lars e James. Antes de chegar à sua formação atual, a banda teve vários membros. A banda ganhou uma crescente base de fãs na comunidade de música underground. E as sugestões musicais são? Nothing Else Matters e The Day That Never Comes. Never care for what they do. Então vamos ao tema em análise hoje. E uma vez que estamos na época delas, são as festas académicas, as célebres Queima das Fitas, que acontecem em todas as cidades universitárias, das maiores às mais pequenas. Que valor é que vocês atribuem a estas festas académicas? Gostam? Irão participar quando frequentarem o ensino superior? Consideram que nestas festas há demasiados excessos? Pelo menos é a opinião de alguns. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião. Temos aqui três meninas que no próximo ano estarão já no ensino superior e, portanto, estarão já a participar ou não nestas festas. E depois temos outras três meninas que estão um bocadinho mais atrás no tempo, não é? Que irão só daqui a mais uns anos, onde já as festas académicas até podem já ter outra roupagem. Então, se calhar, começamos pelas meninas mais velhas, que para o ano já vão entrar no meio universitário e daqui a um ano estarão já como caloiras a viver as suas festas académicas. Como é que veem estas festas? Irão participar? Já pensaram nisso? Que ideia é que têm? Mónica? Eu sou a favor das festas e das tradições académicas. Acho que é uma parte que faz... que tem uma certa importância no percurso académico, mas com alguma moderação. Acho, eu não concordo com os excessos que são praticados. Acho que, no fundo, é não viver as coisas da forma que eu gostaria de viver. Não sei se é possível conciliar a participação nessas festas académicas com alguma moderação, mas eu acho que é aquilo que eu vou tentar fazer. E o que é que tu estás a definir como excessos? O álcool. Acho que é um dos maiores excessos e acho que não dignifica nada às festas e até atribui uma conotação negativa para a comunidade exterior que vê aquilo relatado de uma forma assim um bocadinho... Diz-se que a Queima das Fitas de Coimbra é uma das maiores festas da cerveja. Quiçá rivaliza com a festa de cerveja de Munique. Não é? E então a opinião da Andreia Cândido, qual é? Vai participar? Sim, eu irei participar de uma maneira mais suave. Pelo menos é a minha opinião. Porque, como a Mónica disse, a ideia que nós temos da Queima das Fitas, principalmente em Coimbra, é que existe muito álcool. E eu não sou muito a favor desse tipo de festas, mas há outras... tradições, apesar da festa da festa da Queima das Fitas. Inclusive eu tenho informação que a Queima das Fitas é festejada 50 dias antes e 50 dias depois, com workshops, pad e papers, uma maneira de integrar os alunos no ambiente de festa. Não, o que mais salienta é a mesma festa da Queima das Fitas, mas... E se calhar dá uma imagem muito negativa. Que é o que principalmente traduz uma imagem negativa, principalmente às pessoas familiares que costumam visitar os seus parentes nos cortejos, que normalmente trazem uma opinião diferente dos seus familiares, pelo que eu tenho ouvido. Pois. O que se não é alguns agradável. Até sofrem um choque. Sofrem um choque ao ver os filhos daqueles filhos ou outro tipo de parentesco naquela maneira. Mas não é só exageros, porque a Queima das Fitas não é só exageros. Também temos a serenata, não é? A serenata monumental. Como a professora há bocado nos esteve a relatar, que é algo que nos marca imenso. E tem outras festas, por exemplo, em Coimbra, que foi a única que eu conheci, não é? Tem outros momentos marcantes que eu acho que ainda se mantêm hoje, que é o baile de gala. Sim, que é assim um baile de finalistas em grande, assim com já em que se prima pela forma como as pessoas se apresentam, e normalmente é assim um momento muito marcante. E havia o chá dançante, que eu penso que ainda se mantém. Também ainda há. A garraiada na Figueira da Foz. Também. Sim, também. Pronto, que era um momento de grande animação. E as noites do parque, as famosas noites do parque, que eu ouvi dizer, por exemplo, que isto modificou-se muito desde o tempo que eu andei na faculdade. Mas as noites do parque, por exemplo, no meu tempo, como diz a outra senhora, no meu tempo era praticamente circunscrita a estudantes. Raramente víamos pessoas fora, ou familiares, às vezes pessoas que iam daqui e que iam acompanhar os filhos, ou familiares, ou irmãos, ou assim. Hoje, eu ouço dizer que já há uns anos as festas do parque parece que têm um pouco de universitário. A maior parte das pessoas que vão é uma festa gigantesca, são concertos de música assim, já que parece que já não tem nada a ver com o meio estudantil. Entretanto, lembrei-me daquela trágica situação que ocorreu no Porto no início da Queima das Fitas. Aquele assalto que acabou por provocar a morte de um jovem estudante que era um dos membros da Comissão da Queima das Fitas. Uma situação trágica. E já agora até gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Ouvi muitas críticas até de comentadores políticos, nomeadamente estou-me a lembrar do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que comentaram a propósito de que isto foi no primeiro dia, se vocês se recordam, este assalto que redondou na morte daquele jovem de 23 ou 24 anos. A Queima das Fitas não parou. Por isso. Ele, se calhar, era um membro organizador que muito trabalhou. Morreu porque ele parece que ofereceu resistência aos assaltantes e estava a proteger o dinheiro que era da comissão, não é? Mas a festa, as festas em nada foram interrompidas. E o que eles questionavam é onde é que está o valor da vida humana, não é? É mais importante a festa ou era mais importante, se calhar foram feitas muitas homenagens ao rapaz? Eu já estou a emitir a minha opinião, como vocês perceberam, não é? Mas eles questionavam um bocado isso, quer dizer, morreu alguém por causa de uma festa académica, não é? E no entanto, a festa continuou, porque parece que a festa é mais importante que tudo o resto. É uma questão a levantar. Oh, Ana Luísa, qual é a tua opinião acerca destas festas? Bem, aquilo que as minhas duas colegas disseram anteriormente, eu concordo. Não devemos exagerar muito, porque, pronto, é sempre importante, é sempre um passo importante e marca uma fase, o começo de uma nova etapa, e faz sentido que seja assim de uma maneira, pronto, não tão excessiva, mas que seja assim de uma forma que tente ser, pronto, divertida. Mas os excessos que são cometidos, na verdade, acho que não são mesmo necessários. Tudo aquilo que implique demasiada violência em termos físicos, especialmente físicos. E aí estás a falar das praxes, é? Sim. Mesmo aquelas histórias que às vezes já ouvimos de pessoas que até ficam mesmo feridas e que às vezes aquilo até lhes custa um bocadinho, no fundo, a maneira como passam a ver a vida a partir daí. Acho que há coisas que são mesmo, pronto, que eu não vejo como aquela importância na vida académica. Acho que para entrarmos não, na vida académica não deve ser tão preciso a violência e submetermos-nos a coisas que não, na verdade nem queríamos fazer. Porque afinal aquilo pretende ser uma festa e pretende ser uma parte lúdica, de tempo exatamente, livre. Exatamente. Não é para as pessoas sofrerem, não é para as pessoas serem humilhadas, quer física, quer psicologicamente. Porque no fundo estamos a levar a coisa para outro extremo. No fundo, uma festa de um género daqueles devia ter uma parte de alegria e de comemorar, porque não, aquela mudança. Porque em todas aquelas fases estão implícitas mudanças. E, no fundo, estaríamos a levar as coisas para o extremo oposto. Para que é que vale a pena estarmos a sofrer com certas coisas que, acho eu, não sei, é a minha opinião. E as meninas mais novas? Já uma vez já têm relatos, já foram ver. A Inês há pouco estava a dizer que até assistiu a uma provavelmente, algum familiar que estava já está na universidade. Exatamente. Que opinião é que tu tens em relação a estas festas? Eu também acho, como já foi dito anteriormente, que são cometidos muitos excessos. E se no futuro acabar por participar nestas comemorações, tenho a certeza que não vou cair na tentação e me vou controlar. Estás a falar sobretudo da questão do álcool. Exatamente. Muito bem. E a Joana? Eu acho que sim, que há excessos, mas acho que isso depende das pessoas, porque há pessoas que se controlam, pronto, não se deixam levar por uma pessoa estar ali a beber bastante e essa pessoa, pronto, controla-se. E depois transparece a imagem que disse a Mónica, não é? Que aquilo é uma festa de bêbados. Pois. Não é? No final do cortejo da Queima das Fitas. Mas felizmente há pessoas que, pronto, controlam-se. Não serão todos, não é? Pronto. Muito bem, e a Mariana? Já em Coimbra nunca assistiu às festas? Não. Não tens opinião? Nunca pensaste se um dia vais participar, se não, se achas... Oh, acho que sim, que vou participar, mas também vou saber controlar-me, não é? Achas que não vais cometer estes exageros? Não. Isto é tudo gente muito controlada aqui, como já repararam. Muito bem. Então passemos às nossas sugestões. Mónica, podemos começar com a sugestão de leitura? Para que serve a história de Diogo Ramada Curto? Este livro inspira-se na obra de Marc Bloch, talvez o maior historiador do século XX. Papá, explica-me para que serve a história. Com esta simples pergunta, abro um dos mais belos livros de história de todos os tempos. Colocada com a ingenuidade dramática de uma criança, a questão merece uma série de respostas subtis, que também Diogo Ramada Curto procura fornecer. A curiosidade por todo tipo de atividades humanas, a vontade de conhecer a sociedade no seu todo e nos seus tempos múltiplos, sobretudo o desejo de compreender a vida real, no seu cotidiano e nas suas práticas mais repetitivas, por oposição a uma concepção morta do passado, enterrada em museus, monumentos e manuais. Mais importante ainda, o estudo da história faz parte das necessidades de formação de cidadãos politicamente conscientes, capazes de se baterem pelos seus ideais democráticos. Afinal de contas, como salientava Bloch, o regime nazi pôs a descoberta a responsabilidade de muitos intelectuais. A sua passividade e até o seu colaboracionismo frente a um regime feroz, fundado em interpretações históricas, míticas ou totalmente falaciosas, traduziram-se numa incapacidade gritante para se dedicarem ao estudo da história e para se libertarem do peso do passado. Para que serve a história? Relança este debate cívico e intelectual e, ao mesmo tempo, questiona, sem complacências, os vícios e a pobreza que, segundo o autor, imperam hoje nas universidades portuguesas. Boas leituras! Muito bem. Até parece que a Mónica escolheu este tema e esta sugestão de leitura para agradar à professora de História, que eu, por acaso, não sei quem é. Mónica, não, foi? Professora, não foi. Estava na lista dos livros mais vendidos desta semana. Muito bem. Eu achei interessante. Eu achei muito curioso porque Mark Bloch era um dos autores que nós, estudantes de História na Universidade, era um autor sagrado do primeiro ano. Nós, logo no primeiro ano, numa disciplina, numa cadeira do primeiro ano que se chamava Introdução à História, era leitura obrigatória. O livro de Mark Bloch, Introdução à História, em que ele nos ajuda a explicar porque é importante estudar a História. Porquê que é importante estudar a História, Mónica? Tirando isso que tu aí disseste, para ti, porquê que é importante estudar a História? Eu acho que dá-nos uma abertura ao mundo muito, muito interessante e muito enriquecedora. Porque acho que também nos ajuda muito, tem uma componente muito pessoal. Ainda que as pessoas achem que genericamente a História é muito factual, eu acho que nos pode ajudar a transpor para a nossa vida pessoal e para a nossa formação enquanto pessoas, porque acho que nos dá uma perspectiva muito diferente do mundo em geral. Consegue mesmo abrir-nos horizontes. Mas muitas pessoas acham que estudar o passado é um desperdício de tempo. O passado é passado, para que é que nos interessa? Eu acho que não, acho que podemos aprender muito com o passado para melhorar o futuro e aproveitar da melhor forma o presente. Isto é que é um bom exemplo de aluna de História, Andreia. Não é como outras que eu conheço. Ai, professor, não diga essas coisas. Ouve os microfones. Eu não digo mais. Queres emitir a tua opinião porque é que é importante estudar História? Sim, que a Andreia é uma aluna que religiosamente está atenta na aula e a participar precisamente para mostrar o valor da História. Certo, Andreia? Diz Andreia, porque é importante estudar a História? Defende-te. É importante estudar a História porque nós percebemos o que é que se passa na atualidade. É ao nós estarmos e temos conhecimento do que se passou no passado que nós entendemos o porquê de existirem certos problemas no presente. Estou uma professora de História babada, realizada. Elas só dizem bem da História e de estudar a História. Também vocês têm essa perspectiva porque estão a estudar uma história muito, muito recente, claro. Não é? Que nós percebemos o encadeamento porque de estar que ainda, Portugal, que até nos está a ajudar a perceber o estado de Portugal neste momento. De Portugal momento. E do mundo, não é? Estamos por exemplo, hoje estivemos a falar das questões de conflito no mundo, das questões que agora vamos falar de religiosas, dos conflitos armados, das questões étnicas, estivemos a falar do País Basco, não é? Isso ajuda-nos a compreender o mundo presente e até as notícias. Afinal, é muito importante estudar a História. Os alunos de Ciências e Tecnologias no secundário também deviam ter uma cadeira obrigatória de História. Não é, Ana Luísa? Concordas perfeitamente? Concordo com isso. Sim, é importante, eu acho. Eu acho. Diz, Andreia. Dizer que era importante também para os científicos, porque eles por vezes não percebem e emitem uma ideia errada do que se passa na atualidade. Porque eles dizem, isto é assim, porque aconteceu isto, e nós, por exemplo, de história, digo, não é bem assim, tenho a certeza. Por exemplo, o Estado de Salazar, muita gente que defende o Estado de Salazar, e eu... Porque também não conhece. Exatamente. Eu tenho aqui alunos, presentemente no 8º ano, da turma destas meninas mais novas, que são muito bons alunos da História. Ainda ontem um aluno aqui da turma da Inês me disse isso. Eu vou para Ciências e Tecnologias, porque é provavelmente a vocação dele, mas tem imensa pena deixar a História. Provavelmente se ela fosse opção, por exemplo, ele escolheria, que faria todo sentido. Porque é como diz a Mónica, faz parte da nossa cultura geral e do entendimento que nós temos do mundo. Ajuda-nos a compreender o mundo. E por isso devia ser obrigatório em todas as áreas. Senhor Ministro, Senhor Nuno Crato, tenha isto em atenção na próxima revisão curricular. A História é muito importante. No 3º ciclo... No 2º ciclo, no 1º ciclo e também no ensino secundário. Cunha está metida. Muito bem. Andreia, vamos às notícias do nosso mundo? Nosso mundo, não, nosso país. Do nosso país. Do nosso país. Muito bem. Eu vou falar da colocação do ensino superior português no ranking Universitas 21. A Universitas 21, uma rede de referência internacional que agrega universidades orientadas para a investigação, avaliou o ensino superior em 50 países. Este ano, Portugal melhorou o seu desempenho em relação a 2012. Em parâmetros como o número de artigos produzidos e o seu impacto, a percentagem de inscritos com idades entre os 18 e os 23 e licenciados, empregados versus não empregados, ao número de instituições presentes no ranking de Xangai, o ranking de universidades mundiais, o ensino superior português passou de 28º para 27º lugar desta categoria. No indicador sobre a internacionalização e conectividade, que analisa a percentagem de estudantes internacionais inscritos ou de artigos com autoria internacional, Portugal ficou em 21º, subindo 3 lugares. O peso feminino também entra nas contas. O aumento da percentagem de mulheres alunas e docentes nas instituições fez com que Portugal subisse do 21º para o 19º lugar. Todos estes fatores conjugados fazem então com que Portugal alcance o 22º lugar no ranking geral, à frente de países como a Coreia do Sul, Itália ou Brasil, e pouco atrás da Espanha. A tabela é liderada pelos Estados Unidos da América, Suécia, Suíça, Canadá e Dinamarca. Em comunicado com o Conselho Geral dos Reitores das Universidades Portuguesas, disse que esta classificação vem confirmar a qualidade das instituições de ensino superior portuguesas e da rede instalada no panorama mundial. Muito bem. O nosso ensino superior está muito bem classificado, o que nos enche de alegria. Ainda bem que é assim. Ana Luísa, vamos passear até Mafra? Sim, professora. Espera muito aí. Bem. Então vamos visitar o célebre convento, palácio e igreja, mandados construir pelo rei Dom João V, que era um homem abastado porque recebeu muito ouro do Brasil. Deu para fazer aquele colosso, não é? É verdade. Pois, muito bem. Então vamos lá. Então. Visitar o Palácio de Mafra. Viajamos para Mafra no dia 9 deste mês, ainda. Porquê? Bem, como sabem, ou penso que sabem, a obra memorial do convento José Saramago está no programa de 12º ano. Isso é no exame e tudo. É um romance que cruza o real com o imaginário, com uma pitada de fantástico. Repleto de ironia, descreve as vivências e os costumes de uma época, a promessa que levou à construção do convento de Mafra, e a construção desse mesmo convento, enaltecendo-se o poder do povo, dos homens e não só. Era uma vez um rei que fez a promessa de levantar um convento em Mafra. Era uma vez a gente que construiu esse convento. Era uma vez um soldado maneta e uma mulher que tinha poderes. Era uma vez um padre que queria voar e morreu doido. Era uma vez. É a citação que se lê na contracapa do livro e que nos deixa com vontade de mergulhar naquela história que mistura nas mesmas páginas história e fantasia. Aproveitando esta mesma onda de entusiasmo, resolvi sugerir uma viagem até Mafra, tal como 5 das nossas turmas de 12º ano fizeram para conhecer aquele convento que tanto suor e sangue custaram. Logo por dimensões, o convento impressiona. Salta-nos à vista a grande varanda da fachada, suportada pela grande pedra que viajou de Pedro Pinheiro, puxada por centenas de juntas de bois e protagonista de um capítulo inteiro no livro que nos conta a epopeia da pedra, a história da sua viagem até Mafra. À medida que vamos descobrindo o interior daquelas paredes, presenciamos as histórias que elas viram, todos os detalhes que marcaram aquele lugar. A basílica, a biblioteca e todas as salas têm o seu encanto único, salteadas de peças belas e de grande valor histórico, num local onde já viveram rainhas e reis e passaram marqueses e marquesas. Dando um curto passeio por ali, podemos também viver a história de Baltazar e Belimunda, duas personagens fictícias, mas únicas e marcantes, pois as ruas de Mafra ainda contam histórias, tal como o convento as conta também. Um ar pacífico que parece permanecer desde outros tempos, enche as ruas apertadas que se cruzam por ali, e sentimos-nos então dentro daquela história fantástica do rei que fez a promessa de levantar um convento, a gente que construiu esse convento, um soldado maneta, uma mulher que tinha poderes e um padre que queria voar. Interessante. E então, como tu relataste, as turmas do 11º ano da escola secundária foram recentemente, no dia 9, visitar o palácio. Então eu gostaria que vocês fizessem assim um breve balanço do que gostaram mais, assistiram a uma peça de teatro. Exatamente. Que é baseada na obra do José Saramago, Memorial do Convento. Exato. Então, Ana Luísa, podes fazer... Gostaste? Eu por acaso gostei muito. Não conhecias ainda o palácio? O convento já conhecia. Mas, pronto, o livro, eu comecei a ler o livro no verão. A minha mãe comprou-me o livro no verão para eu já começar a ler. Mas, pronto, à primeira, e isto aconteceu-me logo, os primeiros 3 capítulos foram um choque para mim. Por alguma razão, eu não conseguia ler aquilo. E pronto, eu comprei no verão, nós só o damos mesmo no final do ano, o memorial, pelo programa da nossa escola, só o damos mesmo no final do ano, e eu até ao final do ano, até março, pronto, mesmo até à altura em que fomos ao convento, eu só tinha lido perto de 5 capítulos, porque eu olhava para aquilo e não percebia patavina, porque a crista... a escrita de Saramago tem um estilo muito peculiar e muitas vezes nós ficamos um bocadinho perdidos porque são palavras que não conhecemos e há aquele problema da pontuação que é terrível. E pronto, eu por acaso tive sempre esse problema, sempre que uma personagem estava a falar eu nunca sabia que personagem é que estava a falar e baralhava-me e lá pelo meio, pronto, porque era isso que eu estava a dizer, a escrita de Saramago é bastante peculiar e muitas vezes não conseguimos perceber de que é que ele está a falar, porque é que ele está a falar daquilo, vemos coisas que não têm nada a ver e há uma grande salgalhada, isto ao início. Depois fomos ao convento e por acaso até foi por sugestão da minha turma que nós ainda tivemos a convencer a professora pronto, a ajudar-nos a organizar a viagem e pronto, quando fui ao convento logo a primeira dramatização acho que estavam muito bem, os atores estavam mesmo muito bem. Foi da, penso que era uma companhia chamada Éter e eles faziam mesmo a dramatização no espaço do convento. Havia uma pequena introdução no corredor e depois entrávamos para uma sala e a partir daí a dramatização foi toda naquela sala. E por acaso gostei muito porque vi uma ligação entre aquilo que tinha lido e a realidade. Isso normalmente ajuda-me muito porque enquanto estou a ler consigo ter um paralelismo entre aquilo que vi. E agora, por acaso, estou numa parte que até gostei muito na altura, que foi a altura em que eles... Pronto, se calhar não conheço a história, mas... Conhece. Pronto. Mas, pronto, eu estava a falar no geral por causa dos ouvintes e assim que podem não conhecer a história. Mas é uma sugestão muito de leitura. Ainda não a fizeste aqui? Penso que não. Mas podes fazê-la, porque é um excelente livro. Para mim é o melhor livro de José Saramago. Foi aquele que eu li com mais agrado. E então, eu pronto, aquela parte em que ele começa a escolher, é a mesma parte conhecida em as duas partes, em que ele escolhe o local para o convento e também a parte em que Belimunda revela o segredo dela a Baltazar. E eu essa parte ainda não tinha chegado lá e cheguei há pouco tempo e vi realmente o paralelismo entre a dramatização e tudo. E ajudou-te a compreender a obra. Ajudou-me muito mais a compreender a obra. Já concluíste a leitura? Ainda não. Ainda não. Não, mas tenho estado a ler. Agora já estás a ler com mais continuamente. Com mais vontade. Tenho um livro aqui na mochila e tudo. Muito bem. só concluir com uma coisinha muito rápida. Depois de vermos a dramatização, ainda fomos almoçar e na parte da tarde tínhamos a visita guiada ao convento. E a visita também foi muito direcionada para a obra, para o memorial do convento e também foi mais fácil perceber por aquilo que a guia nos falou como é que as coisas se interligavam e ela até fez uma curta análise de certas cenas e da maneira como eles estavam a planear construir o convento, aquela parte que eu falei no meu texto da pedra também, ela referiu a pedra que estava na varanda. Eu acho que foi mesmo essencial para perceber melhor a obra e agora pronto, não vou dizer mais. E a Mónica, também gostou da viagem? Eu gostei muito, acho que foi tal como a Ana Luísa disse, deu-nos uma perspectiva interessante sobre a obra, porque nós vimos no convento, quer na dramatização, quer na visita guiada ao convento e Palácio de Mafra, vimos os simbolismos e os pormenores que são relatados na obra e ainda tivemos a sorte de termos a explicação da guia, o que acho que foi imprescindível. E a dramatização, acho que tinha uma qualidade mesmo soberba, eu gostei bastante. E foi curioso ver até alguns colegas que nem gostam muito de ler nem nada, mas ficaram mesmo com vontade de ler porque foi uma introdução à história de uma forma que os motivou para a leitura e acho que isso é muito produtivo, muito interessante. Muito benéfico, muito bem. Eu gostei muito, é assim, eu tenho uma perspectiva diferente porque eu ouço muitos alunos dizerem que quando começam a ler a obra se sentem como a Ana Luísa, um bocadinho desmotivados, porque aqueles primeiros capítulos não os cativaram para a leitura. Faz perder um bocadinho. Pois. Exato. A vossa idade é outra. Eu já li o Memorial do Convento adulta e achei-o delicioso desde as primeiras linhas também, porque se vocês repararem, ele tem uma vertente muito acentuada de história. Não é? Não só a própria construção do convento, o enquadramento histórico em que ele acontece, mas a crítica social que o Saramago faz à própria sociedade da época, aos hábitos da nobreza, do clero, àquele catolicismo que por vezes era um bocadinho hipócrita, não era verdadeiro, e ele põe isso, altos de fé, ele põe isso tudo a nu, as próprias procissões, toda aquela religiosidade que muitas vezes não é muito verdadeira, não é muito genuína. Eu achei delicioso. Eu recordo-me que foi dos livros em que eu estava a ler e dava gargalhadas, porque muitas vezes aquela... E as pessoas perguntavam, mas porquê é que isso dá tanta vontade de rir? Dá vontade de rir porque há ali uma ironia muito subtil, mas há uma ironia sarcástica. Ele até me fez lembrar, nesta obra, fez-me lembrar às vezes a ironia do nosso Bessa de Queiroz, que também é um crítico social, assim, muito acentuado, dos finais do século XIX. Boa prestação. Agora vamos às notícias de âmbito internacional. É uma boa notícia, Inês? É. Então qual é? É sobre a ONU, que organizou uma ação que, portanto, tem como objetivo acabar com o tráfico de pessoas. Ora, muito, isso seria uma boa notícia, porque é um tráfico preocupante. A ONU apelou no passado dia 13 de abril à comunidade internacional para pôr fim ao tráfico humano, um negócio que movimenta mais de 24 milhões de euros e no qual são vítimas mais de 2,4 milhões de pessoas por ano. Não se podem poupar esforços para acabar com estas formas de escravatura que afetam milhões e para ajudar as vítimas a reconstruir as suas vidas, afirmou o presidente da Assembleia Geral, Vuk Jeremic, durante um debate sobre o tráfico de pessoas na ONU. O dirigente assinalou que para acabar com o tráfico humano é necessária uma ação coordenada de forças de segurança, agentes alfandegários, inspectores de trabalho, juízes, fiscais e diplomatas, bem como uma maior sensibilidade para com as vítimas. A Assembleia Geral da ONU aprovou em 2010 um plano de ação global contra o tráfico de pessoas, projetado para que os países levassem a cabo ações concretas de prevenção, proteção de vítimas e perseguição de responsáveis. O secretário-geral, Ban Ki-moon, apelou novamente aos países que sejam generosos e aumentem as suas contribuições para o Fundo Voluntário das Nações Unidas, destinado a prestar proteção e ajuda a vítimas do tráfico humano. Ki-moon destacou ainda a necessidade de ratificar tratados como o protocolo para prevenir, reprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, já assinado por 154 países e a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional por 175. O tráfico de seres humanos é um ciclo vicioso que une as vítimas com os criminosos. Devemos romper esse ciclo com a força da solidariedade humana, acrescentou o diplomata sul-coreano que insistiu na importância de ouvir as vítimas. Segundo dados da ONU, o tráfico de pessoas gera cerca de 24 mil milhões de euros por ano para os responsáveis das redes internacionais. Cerca de 58% dos casos de tráfico de pessoas destina-se à exploração sexual e 36% para a exploração laboral. Impressionante. Aliás, eu vi uma notícia num jornal esta semana, que há um país africano, que agora não posso precisar qual, em que havia famílias que estavam a ter deliberadamente filhos que entregavam, que vendiam a 20 euros. Portanto, isto também faz parte da tal rede de tráfico humano, que é impressionante. É um mundo impressionante que nós temos, de facto. Parece que a evolução nem sempre é no sentido positivo, não é? Agora vamos ao cinema. E agora, para alegrar, nada melhor que a nossa comédia para ver no sofá da nossa Joana Campos. Ora, preparem-se, porque é mais uma daquelas sugestões e tanto. Vamos lá, Joana. Vamos ver então a comédia que se chama? Horrible Bosses. O país de origem é os Estados Unidos da América. O género é comédia, como não podia ser, não é? E o lançamento foi em 2011. Esta história conta que três trabalhadores infelizes, Jason Bateman, Charlie Day e Jason Studdicks, acham que a única coisa que faria a sua monótona rotina mais tolerável seria moer os seus intoleráveis chefes até ficarem em pó. Pedir a demissão não é uma opção, então, com a ajuda de algumas bebidas alcoólicas a mais e alguns conselhos duvidosos de um ex-presidiário maluco, os três amigos elaboram um plano confuso e aparentemente infalível para se livrarem dos seus respectivos chefes, permanentemente. Só há um problema, até mesmo o melhor dos planos depende da inteligência de quem os executa para ser infalível. Pois esses parece que não eram muito inteligentes. Ana Luísa, continuando a ver cinema, vamos à tua sugestão. Exato, a minha. Que esta é mais séria, é para ver no cinema. É mais séria. pronto, o filme que eu apresentei e que sugeri para esta semana chama-se O Fundamentalista Relutante e pronto, não é uma comédia. É um thriller político. Esta semana vamos ao cinema de novo, desta vez conhecer Shahjaz Khan, um jovem professor paquistanês que é entrevistado pelo jornalista americano Bobby Lincoln num café de Lahore, no Paquistão. Enquanto violentos protestos estudantis ecoam nas ruas, Khan conta ao jornalista a história da sua vida. Conhecemos então um entusiasta do sonho americano, licenciado com mérito pela Universidade de Princeton, analista financeiro de Wall Street, com um brilhante mentor e uma sofisticada namorada. Após o ataque de 11 de setembro às Torres Gêmeas, vê-se confrontado com um ambiente de perseguição e suspeita, motivado pelas suas origens e crenças. Vê-se então forçado a voltar ao seu país e à sua família no Paquistão. Pouco tempo depois, o seu carisma e inteligência marcam não só os estudantes que o veem como um líder, como as autoridades americanas que o projetam como uma misteriosa ameaça. À medida que o sol se esconde e a conversa prossegue, Lincoln revela-se mais do que parece, revelando as suas verdadeiras intenções. Realizado por Mira Nair e baseado no best-seller de Mohsin Hamid, um thriller político impressionante que mostra o quanto o ataque das Torres Gêmeas mudou o mundo da maneira como o vemos hoje e da maneira como o víamos antes. Com Riz Ahmed, Kate Hudson, Liev Schreiber e Kiefer Sutherland, chega a 23 de março às salas de março. Ai, perdão. 23 de maio. A 23 de maio às salas de cinema. Perto de si. De março. Lisboa, neste caso Coimbra ou Viseu, provavelmente. Sim. Muito bem. E então, e agora vamos até a um biografado, que neste caso é Exatamente. Um professor universitário aqui de Coimbra. Exatamente. Hoje irei falar-vos de um cientista coimbrense que tem levado o nome de Portugal além fronteiras através da sua intervenção na área das ciências exatas. O seu nome é Carlos Manuel Batista Filhais. É um físico, professor universitário e ensaísta português. É um dos cientistas e divulgadores da ciência mais conhecidos em Portugal. Licenciou-se em Física na Universidade de Coimbra em 78 e doutorou-se em Física Teórica em Frankfurt, na Alemanha, em 1982. É professor catedrático no Departamento de Física da Universidade de Coimbra desde 2000. Foi professor convidado em universidades de Portugal, do Brasil e dos Estados Unidos. Tem 140 artigos científicos da sua autoria em revistas internacionais e mais de 450 artigos pedagógicos e de divulgação. Publicou 42 livros, sendo mais conhecido a sua obra de divulgação científica, Física Divertida, e depois Nova Física Divertida. Foi consultor do programa Mega Ciência para o canal de televisão SIC. Foi diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, onde tem concretizado vários projetos relativos ao livro e à cultura. Também foi fundador e diretor do Centro de Física Computacional da Universidade de Coimbra, onde colaborou na instalação do maior computador português para cálculo científico. Criou e dirige o Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Em novembro de 2012, lançou o livro Pipocas com Telemóvel e Outras Histórias de Falsa Ciência, em coautoria com David Marçal, editado pela Gradiva. Neste livro, os autores pretendem promover a ciência contando histórias de falsa ciência, histórias estas que entendem ser representativas do mundo pseudocientífico. O título do livro, por exemplo, é inspirado num vídeo que circula na internet que mostra a milha transformar-se em pipocas devido, alegadamente, à radiação de telemóveis. Recebeu inúmeros prémios, entre eles, em 1994, o prémio União Latina de Tradução Científica, em 2005, o Globo de Ouro de Mérito e Excelência em Ciência atribuído pela SIC, em 2005 também o prémio de Ordem do Infante do Henrique, em 2006 os prémios de Inovação do Fórum Terceiro Milénio e Rómulo de Carvalho da Universidade de Évora e em 2012 o prémio para melhor artigo pedagógico na área da Física no Espaço Ibero-Americano. Muito bem. Aliás, este senhor professor da Universidade de Coimbra tem a particularidade de ter editado um conjunto de obras dirigida às crianças e aos jovens mais novos. Para melhor entenderem a física. Exatamente. Porque o senso comum diz que a física é algo que nós não conseguimos captar, não é? E, portanto, ele de facto tem essa particularidade de querer fazer às pessoas e, nomeadamente, aos mais jovens, a importância da física. Muito bem. E temos as rubricas todas já debitadas e agora vamos às notícias do plano de atividades da Escola Secundária do Lavrador Hospital. E começamos com uma que tem a ver aqui também com as nossas locutoras, que é a seguinte. Nos dias 6 e 7 de maio teve lugar em Lisboa, na Assembleia da República, a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens no Ensino Básico, subordinado ao tema Ultrapassar a Crise. Nesta sessão estiveram presentes 126 deputados, representantes de 66 escolas de Portugal continental e das Ilhas dos Açores e da Madeira. Mais uma vez, a Escola Secundária de Oliveira do Hospital esteve muito bem representada por dois alunos deputados, Sebastião Barbosa e Mariana Turgal, cujo talento para debater estas questões, relacionadas com uma cidadania atenta e participativa, tinha sido previamente reconhecido, uma vez que fizeram da Escola Secundária uma das quatro escolas vencedoras na sessão distrital. A aluna Inês Garcia foi jornalista que fez a cobertura dos dois dias da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. Ora, nós temos aqui presentes entre as nossas locutoras, precisamente, uma senhora deputada Mariana Turgal, muito prazer, e a senhora jornalista que fez a cobertura do acontecimento. Estas duas meninas, foi a primeira vez que participaram no Parlamento dos Jovens. Não, ano passado a Mariana já tinha participado na sessão escolar. Não conta porque, pronto, não viu. Este ano é que ela viu tudo. A sessão escolar, a sessão distrital e a sessão nacional. E, portanto, ela tem uma perspectiva desta participação nacional diferente, porque o papel dela foi ser deputada. A Inês foi jornalista, teve a oportunidade de visitar o Parlamento, teve uma visita guiada ao Parlamento, andou a ver a sala dos espaços perdidos, que vendo a ver aquelas imagens alusivas ao liberalismo que a professora de História lhe tinha chamado a atenção, verdade? É verdade. Gostava de saber, assim, muito rapidamente, a opinião de vocês as duas relativamente ao programa Parlamento dos Jovens e à Sessão Nacional. Senhora Deputada, tem a palavra. Ah, então, eu achei que foi uma experiência muito enriquecedora, gostei muito de ir, gostei de fazer novas amizades, gostei muito de participar na sessão com toda a gente, aquela... a sessão, primeiro, a sessão plenária do segundo dia. Exatamente. Porque no primeiro dia vocês trabalham em comissões. Gostei muito do espetáculo de música que tivemos a assistir. Pois, tu tinhas gostado da música, claro. Tu tinhas gostado da música. Não, mas por acaso gostei porque parecia que todos já nos conhecíamos há muito tempo porque... E cantávamos todos. Era giro. Foi uma animação. Exato. E dos trabalhos propriamente de, como deputada, quer no primeiro dia, na sessão, nas comissões e depois no dia seguinte no plenário. Foi uma experiência interessante. Foi, sim. Estares ali a participar nas leis do teu país. Porque a recomendação que sai do Parlamento dos Jovens é uma recomendação à Assembleia da República para legislar dentro desse âmbito. Para o ano vais participar. Claro, vai organizar uma lista que ela e a Inês já têm isto preparado. Menina Inês, senhora jornalista, a senhora como jornalista esteve a ver de fora como é que funcionava. Sim, com que opinião é que ficou? Então, para já esta viagem foi muito divertida, deu para fazer novas amizades e também para fomentarmos a amizade que eu e a Mariana tínhamos. Eu gostei particularmente de visitar a Assembleia porque realmente é um edifício muito imponente e grande. Acabámos até por nos perder um pouco. Depois gostei bastante, como eu fui no papel de jornalista, gostei de entrevistar os deputados dos partidos políticos que nos responderam às questões que colocámos e realmente foi muito interessante porque deu para vermos mesmo as expressões faciais, as reações que eles tinham ao ouvir os outros deputados a falar, foi mesmo muito interessante. E já agora gostaram especialmente do senhor deputado Miguel Tiago. Do PCP. Muito bem. Porquê? Porque ele mostrou-se muito combativo. Sim, o discurso dele foi muito interessante, porque ele estava a defender os direitos do povo. Estava também, tratava-nos por tu, tinha um ar muito casual, muito acessível e realmente gostei muito de conhecer aquele homem. E vieste quase convicta a votar à esquerda. Quando é o votares. Mais provável. Pronto, e vieste relatar isso aos teus pais. Exatamente. Que gostaram especialmente. Nem por isso. Não, meu pai não. Sim, senhor. Mas são experiências muito interessantes, não é? E enriquecem-nos sempre. Muito bem. Então, para o ano, teremos novamente as meninas no Parlamento dos Jovens. E terão que apelar aos vossos colegas, porque assim, isto só tem interesse, de facto, se as pessoas participarem. Vamos continuar com as notícias do plano de atividades da escola secundária. Mais uma vez, o nosso grupo de ginástica acrobática brilhou. Obteve na última competição o primeiro lugar na acrobática trio e par. As atletas Inês Vaz, Maria Inês Dias e Beatriz Silva e as atletas Raquel Pedro e Tatiana Dias. Obtivemos também o segundo lugar em trampolins e tumbling, Catarina Brito. Infelizmente, Ana Rita Almeida lesionou-se e não pôde competir. Obtivemos também o segundo lugar na ginástica de grupo. Mais uma vez, parabéns às nossas jovens atletas. A turma do 12º G da Escola Profissional, do Curso Profissional Técnico de Apoio Psicossocial, que foi este curso que tivemos durante o triênio 2010-2013, ao longo destes 3 anos, sob orientação da professora Ana Reis, no seu processo de ensino-aprendizagem e de íntima ligação com a comunidade educativa local, planificou e levou a cabo um conjunto de atividades que muito contribuíram para a dinâmica da escola e da comunidade. As disciplinas envolvidas foram expressão dramática e animação sociocultural, cujo propósito foi otimizar os conteúdos das disciplinas, do currículo do curso e promover a futura integração dos alunos na vida ativa. Neste âmbito destacamos o Halloween, stick sobre sida, sensibilização sobre o problema do tabagismo, animação das ruas e do comércio local na quadra natalícia, participação nas festas de Natal, comemoração do dia 14 de Fevereiro, dia de São Valentim, participação na Feira do Queijo de Oliveira do Hospital, participação na Feira do Empreendedorismo, visitas à instituição Casa de Santa Isabel, visita ao Parque de Atividades Radicais Senhora dos Verdes, Festa da Castanha e Festa do Porco e do Enchido com o Grupo de Animação da Rua Vivarte, visionamento do Teatro Felizmente ao Luar, visita guiada à Casa da Música, visita à França e Espanha com passagens significativas pelo Futuroscope em Poitiers, Museu das Belas Artes de Bordeaux e Museu Guggenheim em Bilbao. Visionamento de espetáculo teatro, leitura encenada do Memorial do Convento de José Saramago. Visita temática ao Palácio de Mafra. Apresentação à comunidade escolar, a peça É Menino ou Menina, de Hélder Costa, a partir de excertos de textos vicentinos. Animação da Feira do Livro da Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Acreditamos que a vertente artística presente nas disciplinas supra-referidas está ao serviço do desenvolvimento individual e social, capacitando o aluno para a integração na sociedade através de uma educação holística e integral. Também a turma do 12º I, curso de Educação e Formação de Técnico de Informação e Animação Turística, tem dinamizado ao longo do ano inúmeras atividades fora do contexto de sala de aula. Destacam-se seguidamente as últimas. Visita de estudo ao Pessaco, realizada na interrupção letiva no dia 20 de março. Esta atividade previa a participação dos alunos em percursos pedestres, pondo à prova todos os sentidos. Os intervenientes aproveitaram o momento para colaborar na limpeza da mata do Pessaco, tão devastada com os últimos temporais. Uma iniciativa muito proveitosa e que encheu de orgulho todos quando nela participaram. Realizou ainda duas caminhadas, um percurso pedestre e o trilho da Floresta Relíquia. Visita de estudo a Mafra, no dia 7 de abril, no âmbito do estudo da obra Memorial do Convento. Os alunos participaram numa visita guiada ao monumento e puderam assistir à dramatização da peça em estudo. Na semana de 29 de abril e 3 de maio, os alunos participaram no projeto Escolas Empreendedoras, que teve em vista a promoção do concelho. Na Feira da Promoção do Emprego, a turma esteve com uma banca, onde promoveu o seu curso e apresentou as atividades que desenvolveu sobre a região. Também participou com uma dança barroca. A turma participou no concurso A Nossa Ideia de Negócio. Foram selecionados para a fase final 3 projetos, OH-Trip, Pera Passa e Berço da Criação. A ideia OH-Trip arrecadou o 3º prémio do concurso. Estão de parabéns as alunas Ana Beatriz Pais, Jéssica Gil e Maria da Luz e todos os restantes alunos que se integraram e entregaram na concretização desta iniciativa. Em abril, estes alunos também dinamizaram algumas atividades na Feira do Livro. No passado, dia 15 de maio, as turmas do 8º ano da Escola Secundária de Oliveira do Hospital participaram numa visita de estudo a Coimbra, organizada pela professora Ana Paula Nobre, que contou com 3 momentos distintos. Na parte da manhã, os alunos tiveram a oportunidade de participar em exposições interativas patentes no Exploratório sobre os princípios da ciência e a sua estreita ligação à saúde. O período da manhã foi assim dedicado a promover a experimentação como meio para o desenvolvimento da educação em ciência e permitiu adquirir e consolidar conhecimentos programáticos no âmbito das ciências naturais e físico-químicas. Após o almoço, seguiu-se uma visita ao Mosteiro de Santa Clara Velha, tendo-se iniciado com a visualização de um filme sobre a história e a história do mosteiro, à qual se seguiu a visita à exposição temática dentro do edifício do Centro Interpretativo, assim como uma breve visualização de um documentário sobre a importância da água no local e na cidade de Coimbra. Para terminar a visita, seguiu-se um percurso dentro do próprio mosteiro e espaço adjacente. Esta foi uma excelente oportunidade de consolidar conhecimentos já adquiridos ao nível da disciplina de História e enriquecer o conhecimento sobre a vida na Idade Média. No intervalo entre as duas visitas, após o almoço piquenique, no Parque Verde do Mondego, foi dinamizada uma oficina de desenho ao ar livre intitulada Desenhar Sem Limites, orientada pelo docente da disciplina de Educação Visual, e que possibilitou aos alunos um momento de criação artística perante uma paisagem natural e humana privilegiada. Os desenhos produzidos serão agora enriquecidos nas aulas de Educação Visual e farão parte de uma exposição de trabalhos produzidos pelos alunos. É ainda de salientar que o relacionamento entre os alunos e entre os alunos e os professores foi excelente, tendo os discentes respeitado todas as orientações dadas e dignificado o nome da escola pelo comportamento exemplar. Temos aqui duas meninas que participaram nesta visita. Três meninas. A Inês também participou, a Inês, a Mariana e a Joana. E já agora, gostaram de participar nesta visita? Sim. Foi proveitoso? Sim. Eu já fiz esta pergunta na aula e todas me responderam que o espaço que mais gostaram foi... O mosteiro. Eu também. Não sei porquê, mas hoje toda a gente gosta da história e tudo que diz respeito à história, não é? Esta história, afinal, é uma grande disciplina, muito importante. O Sr. Nuno Crato, se ouvir este programa, vai nos dar mais umas horas no currículo. Passamos às notícias da biblioteca. A Biblioteca Escolar informa que o concurso de âmbito nacional Uma Aventura Literária em 2013, que a Biblioteca Escolar divulgou na escola, teve este ano a participação das alunas Andréia Marques e Mariana Valente, do 12º ano, na modalidade de texto original. Para assinalar o Dia Internacional da Biodiversidade, que se celebra a 22 de maio, encontra-se patente na Biblioteca da Escola Secundária uma exposição organizada com o objetivo de alertar para a necessidade de proteger e preservar a biodiversidade. Biodiversidade ou diversidade biológica pode ser definida como a variedade de vida do planeta Terra, abrangendo as variações genéticas dentro das populações e espécies, a flora, a fauna, os micro-organismos e os diversos habitats e ecossistemas. A biodiversidade, uma das propriedades fundamentais da natureza, é responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas e as suas funções ecológicas são fundamentais para modificar a biosfera, tornando-a apropriada e segura para a vida. A espécie humana depende da biodiversidade para sobreviver. É dever de todos nós proteger o que é nosso património comum. A escola secundária vai estar em festa na próxima semana. No próximo dia 24 de maio, a Escola Secundária de Oliveira do Hospital comemora mais um aniversário. Será um dia diferente, com múltiplas atividades. Hastear da bandeira, teremos a formação de um SEOH, portanto, Escola Secundária de Oliveira do Hospital Humano, que vai ser feita com os alunos. O corte do bolo de aniversário da escola secundária, que já é tradição e que teremos que degustar a seguir. Danças barrocas, pad e paper, workshops de danças latinas, recital de poesia e prosa, basquetebol, bandas de garagem, grupos de dança, land party, ginástica, o grupo de ginástica da escola secundária, como não podia ser. À tarde teremos o lançamento da revista Ipsis Verbis e a sessão de entrega dos prémios de mérito. Precisamente integrada na comemoração do aniversário da escola estará o lançamento da revista Ipsis Verbis, como foi referido. A equipa editorial da revista Ipsis Verbis, que é constituída, como os senhores ouvintes já sabem, pelo professor Luís Turgal, pelo professor Francisco Henriques e por mim, lembra uma vez mais aos nossos ouvintes que a escola secundária edita este ano letivo, com o apoio da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, o número 6 desta revista. Trata-se de um fórum cultural e cívico que contou com a participação de professores e alunos da escola, mas também de muitos autores do Conselho de Oliveira do Hospital e do país. A apresentação pública da revista tem data marcada precisamente para este dia, dia 24 de maio, pelas 17h30, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola, precisamente para comemorar também o aniversário da escola. Este número tem como tema de capa personalidades. O propósito desta revista foi, mais uma vez, contribuir para despertar ou aprofundar os valores culturais, histórico-patrimoniais e cívicos da população da nossa escola, mas também da comunidade do município de Oliveira do Hospital. Podemos assegurar que a Ipsis Verbis número 6 será um motivo de orgulho para a escola secundária e para todos os oliveirenses, porque nela está recuperada grande parte da sua história. Convidamos todos os nossos ouvintes para a apresentação pública da revista e sugerimos vivamente a sua aquisição e a sua leitura. Estamos no fim deste programa. O Secundário em Movimento é um programa realizado pelo Clube de Jornalismo da Escola Secundária do Oliveira do Hospital, constituído pelas alunas Mónica Marques, Andréia Cândido, Ana Luísa Costa, Joana Campos, Inês Garcia e Mariana Turgal e coordenado por mim, Célia Lourenço. Por hoje o nosso programa termina. Despedimos-nos agradecendo a sua atenção.